fazendo um mês que a gente não se vê por lá. Tô pensando no jeito pra desapegar. É, já tentei chamar você de ex, comecei a chorar. Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar. Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei que a gente prometeu cuidar da gente até o fim. Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim. Se quiser baixar a guarda, é só desbloquear. Estou esperando sua foto aparecer. E pode deixar que eu puxo um assunto com você. Tô doido pra ter caída, doido pra voltar pra sua vida, doido pra falar a frase de quem quer voltar. Oi, sumida. Tô doido pra ter caída, doido pra voltar pra sua vida, doido pra falar a frase de quem quer voltar. Oi, sumida. É, tá fazendo um mês que a gente não se vê por lá. Tô pensando no jeito pra desapegar. É, já tentei chamar você de ex, comecei a chorar. Amor, eu não tô mais sabendo lidar. Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei que a gente prometeu cuidar da gente até.